O nosso tema de hoje é a luz do mundo. A palavra luz, no caso, aqui é uma metáfora, né? Que a gente se utiliza, porque luz é aquilo que dissipa a escuridão, que torna visível, torna claro o que existe e que muitas vezes nós não conseguimos ver. A origem da luz é Deus. É Ele que, através da sua potência, chega até nós sobre essa forma, vamos dizer assim. A luz do mundo, a gente pode dizer que é Jesus. Por quê? Porque quando Ele veio, há muito tempo atrás, Ele trouxe uma mensagem revolucionária. Revolucionária não no sentido de virar tudo, mas no sentido de trazer a todos que viviam naquele tempo e todas as gerações que vieram de lá para cá a possibilidade de ampliar a compreensão. Essas questões de vida, de o que é, o que não é, para que serve, elas parecem que estão sempre nos pedindo alguma explicação que seja para nós algo sólido, algo que nos dê uma base. É óbvio que é muito individual essas compreensões. Para algumas pessoas, parece que a fé já é inata, já nascem com uma força e uma capacidade de acreditar muito forte. Para outros, tem que ser construído desde o início. Mas quando ela é construída de uma forma sólida, quando nós nos baseamos em algo que não é uma ilusão, mesmo pequeno, ela tem um valor muito grande na nossa vida. Porque ela é o nosso norte. Tudo aquilo que nós fazemos é em função daquilo que nós acreditamos. Fé é acreditar. E Jesus, quando veio, nessa mensagem que Ele trouxe, e eu disse que foi revolucionária, Ele trouxe um exemplo contrário a tudo aquilo que se vivia na época. Se Ele viesse hoje, às vezes a gente tem a ilusão de que se Ele viesse hoje a gente ia receber Ele de braços abertos, né? Mas nós temos dificuldade em compreender tudo aquilo que é diferente do que está dentro de nós. Dentro no sentido daquilo que a gente está exteriorizando, né? Porque nós temos dentro de nós essa centelha divina, essa luz guardada. E Ele mesmo disse, nas palavras de quando Ele passou, disse para todos nós que nós éramos, ou somos ainda, a luz do mundo. Ele disse, que resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as vossas boas obras. E o interessante, no final, Ele diz assim, ó, e glorifiquem a Deus. Então, muitas vezes a gente faz as coisas boas para que seja reconhecido, né? Para que as pessoas digam, pô, olha aquele cara ali, bacana, né? Olha o que ele fez. Mas Ele diz assim, ó, as boas obras era para ser glorificado a Deus. Tudo que nós temos ao nosso redor, tudo de que nós nos utilizamos, é criação de Deus. Nós só utilizamos. E muitas vezes utilizamos de forma errada, com proveito próprio, pelo meu interesse. Então, quando a gente faz essa utilização, nós estamos nos apropriando de alguma coisa que não é nossa, que está à nossa disposição. É por isso que um termo que surgiu há pouco tempo até, ou pelo menos eu tive contato há pouco tempo, é dizer que somos co-criadores, que nós estamos auxiliando nas criações, usando tudo o que existe para criar o novo, para iluminar, como Ele diz, resplandecer. Quando nós não conseguimos fazer isso, nós somos semelhantes a uma lâmpada apagada. Não tem serventia uma lâmpada apagada. Ela serve para iluminar, trazer o esclarecimento. E nós temos essa capacidade dentro de nós. Dentro das nossas limitações, mas nós temos capacidade de gerar coisas boas. Nós temos apenas que acreditar nessa capacidade e acreditar em algo que está fora de nós, algo muito maior. Tem uma frase muito interessante, que é de um livro também, que diz: a justiça de Deus rege a vida de todos nós. E a nossa obrigação é a prática do bem, só isso. Porque a lei cuidará de todos. Cada vez mais, talvez porque nós temos facilidades através da tecnologia, nós nos levantamos contra aquilo que nós acreditamos que é errado, para combater as coisas que nós achamos que são erradas. Normalmente essas coisas são fora de mim, não são as coisas que estão aqui dentro, porque tem um monte, né? Qual é a mensagem que ele nos dá, não só nessa frase que eu li, mas todo o Evangelho ele nos diz? A nossa obrigação é a prática do bem. Está errado aquilo ali? Faz a tua parte, faz o que é certo. A melhor forma de combater é com a atitude positiva. Eu sempre lembro do tempo de escola, quando a gente começa a aprender algumas operações básicas de matemática simples, de sinal de mais e sinal de menos. Para combater, para zerar, tu tem que usar um número do mesmo valor ou mais do que o negativo para anular ele ou para ficar positivo. Se tu somar atitude negativa com atitude negativa, ela aumenta. Não só na matemática, na vida prática também é assim. Às vezes a gente quer combater agindo da mesma forma que foi feito aquilo que nós estamos condenando. Então nós estamos... E aqui dentro fica uma guerra, porque a gente não aceita a gente. Então é muito interessante essa frase. Está num livro de Chico Xavier, uma psicografia de Emmanuel. Muito interessante. Para a gente ter o nosso norte, para a gente saber o que, que a gente tem que fazer. Porque a gente fica meio perdido nessa vida, né? A gente vê tanta informação e a gente se posiciona e fica meio contrário. E na questão da lâmpada, quando nós temos essa luz e não acendemos ela, não utilizamos ela para as coisas boas, para fazer o bem, é semelhante àquela parábola dos talentos, quando aquele que recebeu apenas um, pegou e guardou. E o Senhor, quando chega para ele e pergunta, ele acusa ele, diz: servo mau e preguiçoso. Porque se eu tenho uma única capacidade nessa vida, eu tenho que pelo menos colocar ela em prática. Nem que seja para o meu bem próprio, na questão evolutiva, no meu aprendizado, no meu desenvolvimento, no mínimo para isso. Agora, quando a gente fica naquela situação de esperar que o mundo se torne um lugar melhor, sem que eu faça a minha parte, é um desperdício de tempo. É uma inutilidade, é uma lâmpada apagada. Então, são muito inspiradoras algumas frases que a gente encontra, que falam dessa luz do mundo, não só de Jesus, né, nosso orientador, mas quando se reporta a nossa capacidade do que nós podemos fazer. Nós temos pessoas ao longo da história que foram fachos de luz, nas áreas em que elas atuaram. Nós temos pessoas encarnadas hoje que também são lideranças positivas, que trazem luz naquilo que elas estão propagando, nas diversas áreas que atuam. Nós temos, às vezes, pessoas do nosso lado, que nós conhecemos, que são boas, e que às vezes falta é só o reconhecimento. É só baixar um pouco essa energia que está tão tensa dentro de nós para poder reconhecer e ser grato a tudo que elas fazem. Como simplificam e como facilitam a nossa vida. Aqueles que a gente nem conheceu, mas aqueles que a gente conhece no dia a dia. Como facilitam a vida para nós. Então, a nossa gratidão a todos eles e as nossas orações a todos eles para que continuem fazendo um bem cada vez mais amplo, cada vez maior.